palavras que despertam seivas. Por exemplo, a forma da Torre Eiffel. Acorda gerações sonolentos e cola os vivos para a memória. Thank you.